Portal do Arrocha. Volta, se não tem amor, também não vai ter volta. Já tá decidido, isso eu já sei. Já tô me preparando pra esquecer de vez. Já não tem mais carinho, não tem mais chamego. Até tirou a aliança do seu dedo. Só pra maltratar, faz um favor, já que não quer voltar. Suas marcas do nosso colchão. Tira o reflexo daquele espelho. Tirar você de dentro do meu coração. Tirar você do arrocha bruto e apaixonado. Na cena se romance da televisão. Tira o amor eterno daquela toalha. Tirar você de dentro do meu chamego, até tirou a aliança do seu dedo. Só pra maltratar, faz um favor, já que não quer voltar. Tira o seu cheiro do meu travesseiro. Tira suas marcas do nosso colchão. Tira o reflexo daquele espelho. Tirar você de dentro do meu coração. Tirar você do arrocha bruto e apaixonado. Na cena se romance da televisão. Tira o amor eterno daquela toalha. Tirar você de dentro do meu coração. Tira o seu cheiro do meu travesseiro. Tira suas marcas do nosso colchão. Tira o reflexo daquele espelho. Tira você de dentro.